Ouro 705, passando Ouro 705, décima 1, na alterna 33, décima 9. Acordada, pode repetir o frequência? Toma 25, décima 1, alterna 33, décima 95, com o centro recife agora, bom voo 1705. Obrigado, senhor, até uma boa noite. Utilizado 3858. 3858 com o PDS-X3, chamando Torre 18, decimal 95. 295, boa noite. Boa. Oi, boa noite, tá 3858. 3858, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste altímetro 1020. 1020, aguardando. Seu 3858, para informação, P3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, perto do vento, pista 10. 3858. Sertango, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado pronto. Vento no 1500, para pouso final. Então, gente, Força Aérea, corrigindo, Olimpo 02, alongue a perna do vento, aguardando para gerar base, tem um Airbus da TAN na final, pista 10. Alongue a perna do vento, avisou com o tráfego na final da 10, Olimpo 02. Oi, Salvador, boa noite, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, notacionado em parte do GRAE, piloto com comando major Volney Anderson, PLD 04, possível autorização de volta para o Sul, manterá 1.000 pés no setor próximo a Itapuã. Gente, Guardião 01 na guarde para decolagem. 01. Só 3858, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 629. Livre pouso na 10, 3858. Gente, Bravo Sertão, aguarde. Libre. Guardião 01, autorizado a decolagem, reporte fora do solo, vento 130 graus, 059. Guardião 01, afaste-se do eixo de decolagem da pista 17, por gentileza. O Guardião 01, Santos Taxway, pode estar. Gente, decola da presente, o Guardião 01? Afirmativo, tem condição de decolar da presente. Paralelo a 17, aqui do GRAE, na vertical. Gente, livre a decolagem, reporte fora do solo, vento 130 graus, 059, Guardião 01. Reporte fora do solo, 01. Tá 3858, solo 40, solo 121, decimal 9. 219, tem 3858. Torre Olimpo 02, autoriza base? Autorizado base, Olimpo 02. Autorizado base, 02, para pouso final. Boa. 3858, Alfa Juliette, passa 02. Alfa Juliette pro 02, tem 3858. 3.000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pista 10, informa estabilizado. Sendo para 2.000, informará estabilizado na X-Ray da pista 10. Sendo 63, 10. Niterói, stand 3662-4190, última informação, compar. 3662, boa noite, sem identificação via chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 050. Identificou via Mari, 050, muito positivo, ajuda. Autoriza, faz Fabog e TAP. Em TAP, intercepta o TAP. Já ajuda, Fabog, em TAP, TAP, intercepta. Papa Romeo Bravo, decolou 4-1, mantém a prova até 2000, chame o controle em 120, décima 8. Qual problema, 208, mantém até 2000, Bravo, Tetan. Final de 8 milhas, baixado na vaga, vai em 202. Tente ali pro 02, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 02. Para nível de voo 220. Autorizar 220, inicialmente mantendo a prova 2000, mas após autorizar de resposta, buraco total. Um pouco mais próximo aqui entre o farol de Itapuã e o campo. Gente, guardião 01, mantenha a minha escuta, ok? Afirmativo, minha escuta permanente, 1. 9248, pronto, copy. Pronto, cópia. Autorizado para Congonhas, nível 360, via conforme plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120.8, transponder 5505. 360, rota do plano, decola do no zero, direita da AEL, Leda, Motiva, 108.5505. 19248, correto, remota 13, chame o tronco de estacionamento. Chama lá. Olimpo 02, autorizado pouso, pista 1-0, vento 140 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Olimpo 02. Você levou a felicidade do braço de Tango, o Guadiã é destino? Tá ouvindo o Tango abaixo, Vazenação? Ah, verdade, o braço de Tango. Tá ouvindo o Tango autorizado, vai direto ao destino? Direto ao destino, braço, braço de Tango. Olimpo 02, Sol aos 45. Libere à direita, taxi via Alfa, reporte na taxi Delta. Estabilizando a localizadora, Xanar 63190. Xanar 6310, torre 198, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. Xanar 3662, desça para 2000 pés, Voiduna. Autorizada a final ILS, informe estabilizado. Altímetro 1020. 1020, voando Duna, Xanar 3662, desciona 2000. Salvador, muito boa noite, o Xanar 6310, está passando o estado, vai chantar lá. Xanar 6310, está pegando saldo, autorizado pulso, pistão a zero, vento 140 graus, 059, ajuste de altímetro 1020. Graço, como que tiver? 140 graus, 059. Graço. É 6310, para informação, um helicóptero à sua direita, um Alfa Sierra 50, mantendo um no meu pé. É, graças pela informação. O Guardião 01 nos peço que mantenha a presente posição, não interferindo com o eixo da 10. Afirmativo, presente posição, sem interferir com o 10. Delta para cruzamento, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado cruzamento, taxi o céu, ao estacionar a frequência livre. Autorizado cruzamento, é o taxi, é o taxi, é o taxi, é o taxi. O Cessna 6310, solo 50, primeira direita, som 21, decimal 9. Primeira direita, 219, obrigado. Solo Salvador, muito boa, Cessna 6310. Cessna 6310, táxi de Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, portão 6 dúzia, grato. Alô, Salvador, boa noite, eu vou 2043, sente minha informação, Quebec, está no portão 7, para autorização, Guarulhos, 360. Voo 2043, informação agora, Quebec, o ajuste no 020, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5502. Voo 2043 está autorizado nível 360 para Guarulhos, via uniforme Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista no 0, curva direita, saída perfil da Dael, Leda, Motiva. Controle 1208, código 5502, voo 2043. Voo 2043 correto, portão 7, chame pronto, pegue acionamento. Oi, Salvador, boa noite, Tan 3662, estabilizado, ILS X-Ray, pista no 0 a vista. Tan 3662, reporte 3 checado, ajuste de altímetro no 020. Ajustado no 020, baixou e travou, Tan 3662. Tan 3662, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Tan 3662, tem livre pouso, pistão no 0. 3662, para informação, um Alfa Sierra 50, um no 1010 à sua direita, não interfere. Tan 3662, ciente do tráfego, porém ainda não avisa. 3662, solo 56, primeira direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, saia 3662. Nono Salvador, muito boa noite, TAM 3662, ligou na sua escuta. TAM 3662, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, TAM 3662. Solo Gol 9248, resistência pushback, acionamento remota 13. Gol 9248, autorizado, chantagem. Autorizado o posicionamento, gol 9248. Uno 288, alternativa 126, decimal 0. Centro em cima, 1288, alternativa 1260, grau para o outro lado. Obrigado, igual. Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Centro Recife em 12685, alterna 2545. Solo 01 no frequência livre. Solo Gol 9248, autorização para ataque sobre 05, autonomia 0405, alternativa Galeão. Alto via Patiuno, Índia, ponto 0, 118, decimal 95, ajuste altímetro 1020 ou 9248. Pátio, Índia, ponto 0, 895, com 1020 de ajuste, ou 9248, boa noite. Decola da 1 a 0, primeira curva direita, cobre o perfil da saída da Eoli da Irumi. 5522, o transponder 1-2-0, decimal 8, controle. 3 0 0 Galeão, 1-9-8, 5-7, decola da 3, curva direita, Eoli, Irumi. 5522, o transponder 1-2-0, 8, controle, voo 1973. 1973, correto, Salvo, Salvador Gomes, 2043, pushback, acionamento, posição 7. 2043, autorizado pushback, pode prosseguir. Autorizado, posicionamento, 2043. 9248. Salve 248, decola 06, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 9248. Voo 9248, contato radar decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, 9248. 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-2-0. Destaque, Pátio Índia, 295-1-0-2-0, QNH, ou 2-0-4-3, boa noite. voo 9648, suba Recife ao nível 320. O 9248, 320? Afirmativo, 320, 9248. 320 restrito, 9248. Salvador, muito boa noite, Oxanar, BIA310, autorização de tráfego para Recife. BIA310, autorizado Recife, nível 350, decolão 10, primeira curva à esquerda, com convertida saída Puca, Jamo, Aracaju, UPS 197. Aciona 5527, controle Salvador 120.8. Poderia repetir a saída e o traçado? Afirmo. Saída Cuca, Jamo, Aracaju, intercepta UPS 17 e o transponder 5527. Estou autorizado para Recife nível 350. Estão no zero, primeira curva esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju, intercepta uniforme do Luna 7. 5527 vai ser o código transponder do Ocean Air 6310. Sente o controle Salvador 120.8, China 6310, reporte quando pronto o pushback. 208 reportará. 3 autorizado, alinha de decolar, pista no zero, vento 130 graus, 89. Alinha de decolar, pista no zero, voo 2043. Decola Zulu 2, controle 1, 2, 0, 1, 8. 2043, passando 1500 pés na saída da El. 2043, boa noite, contato radar decolagem, suba 360 da El. 3-0, gol 2043, aguardando a possibilidade de Leda ou Mótima. Direto Leda da presente, está autorizado. Direto Leda, gol 2043. Gol 9248, passou 200, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, boa noite. Controle Salvador, boa noite. O Uno 096 da Centro da Quebec cruza 200 para 150. Uno 096, boa noite. Dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. Via chegada Mari 050. Gol 096. 2043, chame Centro Recife em 1251, alterno 3395. 1251, 3395, Gol 2043, boa noite. Estão tirando as restrições de altitude de TAP, desça para 2 mil pés, o altímetro 1020, reporte no localizador autorizado LR. Para 2 mil pés, ajustado 1020, autorizado o procedimento. E a dessa foi da 1090. Para o taxi, gol 1973, 166 bordo, 0346, tá no Guarulhos. Você me retornando? Guarulhos. Gol 1973, está aqui via Índia, espera a torre 1185. Se pegar, só ajuste o altímetro 1020. Ponte espera 1895 1020 azul 973. Torre, boa noite, gol 1973, ponto espera pronto. 6973 autorizado, linha decolada, entrou no 50 grau, é do Zé. Estacionamento 06. Estacionamento 06, 10 autorizado, chama o táxi. Chama, Nemo. Está estabilizado o gol final da 10 com visual. Então, em torno agora em 1 no 8, 95, gol 1096. 71895. Salvador, muito boa noite. O gol 1096 estabilizado na 10, Baixada Salvador. Fecho 1096, autorizado pouso, pistão 10, vento no 4059. Autorizado pouso 10, gol 1096. 1973, decola os 2,5, controle 120, decimal 1. 08. Então 3858, formação Quebec, copia Fortaleza 370. Sistema Diogo, copia. E a Cerebel. Ok, 360 via. 370. Perfil de saída Momo, transição Frauti, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5531, controle 120, decimal 8. 30 Fortaleza, 370, via rota do plano. Saída Momo, frote, com curva esquerda. 5531 e o controle 1208, TAN 3858. TAN 3858, portão 02, chama o plano para o inspecionamento. Chamar. Zero nove meia, solos 28, liga direita, 219 solo. 219 solo. 3:40, 3:20, alternando Salvador para o táxi. Xané 6310, táxi via Fati 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero. No ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 020, um bom voo. Fati 1, pode esperar 1890, graças, boa noite. Boa noite. Sol, muito boa noite, gol 1096, ligando. 1096, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Para Fortaleza, tem um 3858, pushback acionamento no portão 2. Um 3858, autorizado, sanitário. Autorizado, tem um 3858. Autorizado alinhar veicular, pista no zero, Venturno 40 graus, meia dúzia mais. Alinha decola, 63 no zero. Bono 973, chama o centro Recife na frequência 125, décima 1. 5, 1, agora controle Mateió 128 decimal 9. Decola os 35, controle 120, décima 8. 208, boa noite. Controle, boa noite, acionário 63, ou não? Choque 18, no coisa. Ah, desculpa. Controle, boa noite, acionário 63, ou não? 63 no 0, boa noite.